Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com ele, nosso querido Giovanni. Irmão, se eu tô iludido, eu tô iludidaço! E também estamos recebendo um cara aqui que me recebeu hoje com uma alegria imensa, Gabriel Leal. Pau no cu de quem duvidou. Puta que pariu, enfia no cu da Argentina na semi, meu irmão. Que isso, já, cara? Não, já violência. Já posso pegar o gancho também? Já posso pegar o gancho? Já, fala. Pega lá. Ó. Primeiro, a rodada de felicitações. Pau no cu do torcedor flamenguizado que quando tava ganhando de 1-0 tava achando ruim. Vitória não é pra você não, seu arrombado. Pau no cu do torcedor inglês babaca que tá falando que dancinha é desrespeito. Técnico da Espanha, pau no cu também, foda-se, pau no cu do resto do time da Espanha, por motivo de foda-se, pau no cu da Alemanha também, pau tá no fora, cu da Argentina também, que nem fodendo que tem mais time que o Brasil, aquela porra lá que sofreu pra ganhar da Austrália, pau no cu do Messi também, porque foda-se, pau no cu do Messi, pau no cu do brasileiro que tá torcendo pra Argentina, porque o Messi merece uma Copa. E pau no cu do câncer também, não vai matar o Pelé porra nenhuma antes do Hexa não, também. Não vai não. E pau no cu de quem lançou foguete na hora do gol da Coreia, vai tomar no cu. Seu arrombado, você também. Teve gente que lançou, cara. Aham, no gol da Coreia, aqui do lado de casa. Eu ainda vou descobrir quem é um fela da puta. Eu vou descobrir. Do Alixar, tá com uma pedra. Esse cara. Como o cu dele com esse 4-0 e o canarinho. Que isso, cara? Calma, não é pra tanto. Calma, Gabriel, também. Não precisa se empolgar. Calma, caralho. Calma, pau. Gang bang no argentino. Irmão, esses caras, quando a gente perde pra eles bando de macaco e tarará, seus pau no cu. Então, pau no cu do Messi, porra. Vai voltar girando o dedo no cu pra porra do Barcelona. Com certeza. Só não fala que o Brasil vai atropelar a Argentina, porque esses otários vão ser eliminados pela Holanda já na próxima fase. Receba. Vão tomar uma pirocada fortíssima. É, eu acho que vão perder também, cara. Eu não acho que vai dar Brasil e Argentina na semifinal, não. Eu acho que vai ser Brasil e Holanda na semifinal. Eu tô também achando que vai ser Brasil e... Cara, eu acho que vai dar Brasil e Holanda na semifinal. E pra mim, o Brasil vai arregaçar a Croácia também. Vocês viram aquela cobrança de pênalti maldito da Croácia lá e o Japão? Que troço, cara, mas... Pô, nossa, eu nunca... Feio. Triste. Ô, japonês, você vai me desculpar, feio, mas... Triste. Porra. Cara, o Japão, ele jogou melhor durante a partida, mas, caracas, pênalti... Porra, japonês. Não, uma tristeza. Foi uma desgraça. Podia ter treinado um pouquinho durante a semana, né? Mas vamos começar falando da seleção, né? Começar falando do começando o jogo, né? Você assistiu o jogo aonde, Gabriel? Hoje em casa, na empresa, como é que foi? Hoje, por conta do jogo ser às 4, assisti na companhia de Babã e Bobô, graças a Deus. E puta que pariu, no primeiro gol eu já mandei todo mundo tomar no cu, meu avô falou, para de falar para mim, eu falei, pau no cu também. Eu já tava louco. Ele falou, pega a vuvuzela, eu falei, enfia a vuvuzela no cu. Eu já tava loucado. Primeiro gol eu já fiquei louco, o segundo, terceiro, e pensa como eu fiquei no quarto. Então... Ah, eu vim em casa, meu irmão, que jogo, que primeiro hoje tempo. Hoje não que tem K-pop. Tempo. Onde você viu o jogo, seu viado? Cara, hoje foi aquele dia especial, né? Pô, cheguei em casa, falei, pô, dia especial, dia de jogo da seleção. Irmão, o dia pede aquela coquinha gelada, e um salgadinho, pô. Puta que... Eu já fiz a minha rotina com o jogo do Brasil pra ganhar. Eu não, o último jogo do Brasil, eu peguei uma cerveja. O Brasil perdeu, eu não bebo mais cerveja até o final da Copa por causa do jogo do Brasil. Só pós-jogo. Só pós-jogo, depois que o Brasil ganhar. Então tá, e vamos falar então um pouco do jogo em si, né? O Brasil entrou aí, né? Tiveram uma homenagem primeiramente pro Pelé, né? Que foi feito, acho que é o final do jogo, né? Foi o pós-jogo, eles puxaram a faixa escrito Pelé, e a imagem clássica com o... Quem é que tava levantando ele? Era o camisa 7, se não me engano. Foi em 62, eu não lembro agora. Questão do podcast que a gente tá. Que vocês estavam comentando ali, o Brasil teria feito essa homenagem. A FIFA não chegou a mostrar as imagens, né? Foi só a Globo mesmo, né? Que colocou uma câmera, né? A FIFA acho que ela tirou, né? Na parte que foi mostrando a homenagem, né? Eu não sei, pau no cu da FIFA. Pau no cu da FIFA também, mas. Né, normalmente eles não se envolvem nesse tipo de coisa. Isso é parte do caso do jogador, no caso. É, Homenagem porque é parte depois do eles falam time. que a FIFA quer se manter imparcial e pipipi, popopó. É, Ah, pau no cu foda-se, da sou FIFA, Pelé, né? porra. Não tem. Ele, cara, você viu a imagem? Tem uma hora que mostrou na transmissão, meu irmão, aquele quarteto que tava lá eterno. Não sei se chegou a ver. Você sabe o que eu tô falando, meu irmão. Porra, Ronaldo. Aquela, os caras que nem jogam quase. Aqueles quatro ali, meu irmão, Ronaldo, na ordem, direito pra esquerda, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos e Rivaldo, meu irmão, aqueles quatro jogaram pouca bola. Pouca bola. Pouca Aqueles bola. ali, porra, nada. Aqueles, porra. Mas, Roberto Carlos só tinha um míssil no lugar do pé. Ronaldo também deitou. Deitou em 2002. Rivaldo também foi o melhor jogador, considerado o melhor jogador da Copa, mesmo por mim, né? Tipo, ele foi um dos melhores jogadores da Copa, mesmo o Ronaldo tendo deitado. Melhor em campo foi o Rivaldo. E o Cafu também, né? Cafu, Pô, pô. se ele for jogar hoje em dia de lateral, ele vai ser melhor. Ele tá no top 10 aí, fácil, dos melhores lateral do Brasil, cara. Tomar no rabo. Inclusive, ele é o jogador com mais atuações pela camisa do Brasil, né? Dá pra. Tem acho que uma diferença de uns 6 jogos aí pro Daniel Alves, então acho bem provável que ele continue assim durante um bom tempo ainda. É, pra muito, muito provavelmente. E só falar uma coisa. O que que o Rafinha jogou hoje, hein, meu irmão? O que que o Hoje foi dia Rafinha dele, deitou? cara. O cara Cara. tava precisando, porque assim, ele tava vinha sendo criticado, mas injusto, não vou dizer que as críticas eram infundadas. Realmente ele não tava bem, ele parecia estar tá faltando uma confiança. E eu até lembro que eu comentei, tava vendo com meu pai do lado, eu falei, né, poxa, o Rafinha tá meio apagado na Copa e tal. E na hora que eu falei isso, o cara tirou o drible ali, driblou um, driblou dois e deu passe pro gol. Eu falei, caraca, era isso aí que tava faltando pro cara. E não saiu o gol dele ainda, né? Não sei o gol dele. Cara, ele tá. Mas ele vai meter um gol. Ele ainda vai. Ele merece esse gol, cara. Todo mundo do meio de campo pra frente meteu o gol, cara. Casemiro, Vinícius Júnior, o Casemiro meteu um agora. gol. Ah, Hã? Casemiro meteu um gol, digo, não nesse jogo, no outro, né? Isso quer dizer. Não, não, não. Eu digo do geral, né? Todas as Ah, partidas agora tá, da Copa. beleza. Do meio campo pra frente, o Rafinha é Cara, o único que não meteu gol, cara. se duvidar, o Gabriel Jesus tinha feito gol. É, Cara. o Gabriel Um Jesus tinha time feito. jogando pra frente ali, cara. Pô. Cara, Cara, o mas primeiro isso tempo, aí. primoroso. Primoroso. Isso aí é o que a gente fala há muito tempo. É, o Brasil, óbvio, né? Igual a qualquer time, a proposta de jogo é justamente essa. Contra o time mais fechado, o Brasil fica tocando a bola pro lado e tal, vai e volta, não tem tanta progressão. Agora, contra time que joga aberto, irmão, é isso aí. O time fica confortável nessas situações. Mesmo que tome pressão, mesmo tomando pressão, tem. Pô, Marquinhos e Thiago Silva jogam junto há anos. É, ou nessas últimas temporadas já não estão jogando mais junto, mas também passaram aqui uns 5, 6 anos sendo dupla de zaga no Paris Saint-Germain. Então os caras têm entrosamento. Aí você pega o Alisson. Pô, o Alisson puta de um zagueiro, de um goleiro. Então assim. Caralho, meu irmão, falar uma coisa. Eu lembro do primeiro podcast que a gente gravou agora da Copa. Você falou que o certo é quando o goleiro não entra em ação. O que é diferente, uma coisa é uma fase de grupos, ok. Agora no mata-mata é mais normal o goleiro ser cobrado, porque, claro, os times estão mais fortes, a chance de um chute ao gol aumenta em 100%. O que o Alisson fez hoje, cara? Cara, as defesas que esse meu irmão, esse cara me fez. Porra, teve ali umas três bolas que tinha que ter entrado da Coreia e o cara lá, das quatro que a Coreia chutou de chance, uma entrou, as outras três o Alisson defendeu, cara. Zé, e assim, a gente tem que ser justo também, cara. Aquela que entrou não dava mesmo, não tinha como. Não, aquela lá eu não discuto. Ali Não, o cara pegou aquela bem na lá. bola, não, ele não tinha jeito mesmo. Não, não, Se, aquele gol podia, eu podia ser falei. qualquer. A galera que gosta de falar dos europeus, cara, podia ser qualquer goleiro europeu, também não tinha pego. Ah, não, podia Aquele ser ali não tinha. Neuer. A puta que pariu, sei lá, os goleiros aí, eu só conheço o Alisson. Podia ser qualquer um, não tinha o que fazer, cara. Ele não ia. Ninguém ia pegar essa bola. Ele não tinha jeito mesmo. E, cara, o que que vocês acharam, por exemplo, da comemoração do Tite aí comemorando o pombo? Porra! Pô. Richarlison fez o treinador do Brasil fazer o pombo, cara. Isso não tem preço, cara. Não Não, tem preço. Richarlison foi o segundo melhor do jogo só por causa disso. Cara, porra, o Richarlison meteu três gols já, cara, na Copa, né? Três gols, mané. Três. Porra! E também, né? É, assim, posso entender, como essa partida foi foda, que eu tô falando tantas coisas boas, esqueci do gol do Richarlison, cara. Que foi aquela dominada, meu irmão? Não, irmão. Você vê o cara deu um mini Carlon Foquinha ali, pá, pá, pá, foi, tocou, passou, chutou. Nossa, cara. Foi cara, aqui, aquela triangulação ali, cara, foi perfeita. Ele pegou a cabeça, tá. Foi cair no pé, ele já jogou pra trás do coreano. Passou, tocou, ele avançou, triangulou, voltou no pé dele de novo. Ah, meu irmão. Bonito demais. Cara, e assim, é um negócio que eu tô desde o começo da Copa falando disso, e eu não vou tirar em momento nenhum, cara, eu gosto de ver essa seleção. Eu acho que isso é principalmente um mérito do Tite e também da CBF, que pela primeira vez manteve um técnico de uma Copa pra outra. Dá pra ver que agora o time ele tem um apelo de jogo, os caras sabem... É, o momento que eles pegam a bola, o que eles têm que fazer, quem que eles têm que buscar, a maneira que eles avançam, não é só tocar a bola, não é só ficar cruzando. O time tem um jeito pra estar lá, e eu gosto muito disso. E vocês gostaram da entrada do Daniel Alves no jogo? O que você achou, Giovani? Cara, se ele faz aquele gol do voleio, eu não sei o que eu ia fazer, eu não sei qual que ia ser a minha reação. Cara, isso é sacanagem, eu ia entrar pra dentro, cara. Eu ia virar pra avesso. Cara, assim, ele entrou no momento certo. Ele é um reserva. O jogo já não... O Brasil entrou no segundo tempo sem querer ir pra cima. Teve também oportunidades, não podemos negar que o Brasil foi pra cima. Só que o Brasil se manteve. Tocou mais a bola, jogou mais ali na defesa, aproveitou alguns contra-ataques. Porém, pra mim, o que o Tite fez certo. Trocou, cara. Vamos pegar os reserva e vamos tirar os meninos. Tira o Neymar... Tiro Vini, vamos. Ei, roxo caiu. Cara, e justamente por isso, acho que. Eu não lembro agora, acho que no segundo jogo teve alguma lesão. Cara, o segundo jogo, você diz o da Suíça? Isso, não lembro se chegou a ter lesão nesse jogo. Cara, no jogo da Suíça, não. Se não me engano, no jogo da Suíça não, foi. Não, teve sim, foi o Alexandre. Ah, verdade. Porque ele ainda tá em recuperação. Recuperação. Então, assim, foi o primeiro jogo na Copa até agora que o Brasil saiu sem nenhum lesionado de campo. Graças a Deus. Pô, eu tava só de olho, assim, no app do futebol, só de olho. Falei, é 2 horas depois que o corpo esfria que a gente sabe se alguém lesionou. Por enquanto, não falaram nada. Graças a Deus. E foi um negócio que, assim, não sei se você viu, teve um momento ali que a própria câmera ela pegou. Foi um pouquinho depois da saída do Neymar, ele senta no banco de reservas e, cara, ele não tava fazendo careta, tava organizado lá e tal. Então, assim, entrou, ele saiu bem. Pô, cara, o Neymar, é o que eu falo. Ah, mas porra, cadê aquele Neymar que driblava 40, meu irmão? Fala uma coisa. O papel do Neymar é driblar, claro. Meteu uns dribles bonitos pra caralho, ninguém pode negar. E mesmo voltando com o pé lesionado, ele ainda brincou. Cara, o que o Neymar faz é puxar a atenção pra ele. Ele é o corta-luz. Tem momentos que tinha 3 coreanos em cima do Neymar. E ele só passava a bola assim, ou pro Vini, ou dava um toque pro Richarlison, jogava aqui na lateral pro Militão. Ele puxa a atenção pra ele. Isso que é um camisa 10. Porque nego sabe, se eu deixar esse filho da puta livre, deixar um marcando, ele vai passar esse um. Eu tenho que ir de 2-3. Isso que é foda do Neymar. Isso que eu falo, que ele no time faz essa diferença. E também no lado emocional, né? Pô, imagine você, Vinícius Júnior, 22 anos. Você tá tocando ali. Pô, você sabe, você olha pro lado quem tem, Neymar. Imagine se não dá uma confiança, cara. Você vê o Neymar do teu lado. Se sente mais seguro com isso. Porra, se eu errar o toque aqui, pô, se sobrar pro Ney, tá garantido. Porra, se eu errar o passe lá, se pegar no Ney lá do outro lado, tá garantido. Eu falo, o Neymar é isso. É o Neymar, o Thiago Silva. É os caras que traz a responsabilidade. E aí, parafraseando essa galerinha do Twitter, que ai, que o Brasil joga melhor sem Neymar. Que ai... O Neymar não joga nada. Tá aí a resposta, cara. O Neymar, ele não precisa fazer 20 gols por partida, não precisa fazer 300 dribles. Cara, o Neymar, ele tem função tática hoje em dia. Quando, naquele período ali, vamos botar que ele começou a ser convocado para a seleção, 2011 2014. Até 2014, um pouquinho ali, talvez 2016, não sei dizer exatamente. Uhum. Ali era compreensível, porque a seleção era basicamente só o Neymar. Mas hoje não. Então, assim, como você falou, ele é um centralizador de jogada. A galera vai nele, o cara puxa a marcação. E aí ele tem essa habilidade para quebrar a linha, para quebrar a defesa, fazer um negócio mais agudo, tentar segurar a bola quando precisa. E, cara, eu acho que também a gente pode falar que ele é, sim, um dos melhores cobradores de pênaltis do mundo, se Sim, não o cara. melhor em si mesmo. Foi Porque, sensacional o pênalti que ele bateu. ah, se você Cara, o prestar goleiro atenção, perdeu a base. o goleiro tentou mandar a catimba pro Neymar, É, foi pro e o Neymar cantinho aí. simplesmente out-catimbou o goleiro. Sim. Cara, o goleiro, se você viu o replay, o goleiro pulandinho assim, tipo, vai, vai, vai, vai, vai. Eu olhando assim, Deu e. reboladinho ali, É, eu abriu o olhei canto dele, assim, chutou. ele. Ah, o Neymar falou: Eu via na foda-se. cara daquele coreano, ele tá com medo. Ele tá Nem catimbando. foi, nem Ele. foi. Cara, ele pulou, ele deu aquele pulinho pra direita, o Neymar. Na hora que ele deu o primeiro pulinho, o Neymar já tirou a bola, ele já viu. Fodeu, não Na tem. hora. Cara, o Neymar, é, o pensamento dele é muito rápido. Ele viu o pulinho do goleiro. Ah, com licença. Não Sério? chutou forte. Não precisou jogar no canto. Nada. Só rola a bola. Só rolou a bola. Mas... Ali. Exatamente. Entra no gol, descansa que o gol é meu. Porra, meu irmão. Sim. Aquele pênalti também, quando saiu aqui em casa, meu irmão. Porra, eu estourei. Eu falei, ah, não acredito. Quebrou o notebook dele. Não. Não, tá vendo na TV. Cara, Não vou quebrar a TV, mas, meu irmão. mas E foi quase. nesse pênalti aí que o Brasil matou o jogo, basicamente. Porque ali ainda Cara, tava no 1x0. quando Né, o fez time 1 a ainda tá 0, naquela. Mas depois, cara, fez dois. Já ficou difícil pra como diria um Coreia. filósofo muito antigo do futebol, 1 a 0 é nada. 1 a 0 é 1x0 igual nada. a 0 a 0. 2 a 0 é igual a 1 a 0. Você tem que pensar assim. Você tá 1 a 0, se o cara fizer, empatou, meu amigo. Faz 2 a 0, 3 a 0, você tem que continuar. E é o que o Brasil fez, continuou no primeiro tempo e no segundo tempo colocou os reservas. Você vê que o jogo ficou mais equilibrado, né? Porque, claro, você tira os seus principais jogadores, os jogadores que fizeram o primeiro tempo, mas mesmo assim, você teve um equilíbrio de jogo, mas mesmo assim o Brasil segurou. Saiu o gol, é futebol, cara. É igual o Giovani falou. Pô, pode botar o melhor goleiro da vida do futebol. Não pegava aquele gol. Não pegava. Ah, Então, que pra não mim, tinha cara. como a FIFA fez o VTzinho ali, a bola chegou a bater acho que 90 km por hora. Cara, Então foi assim, simplesmente não tinha como pegar. uma E falando nas traulitada, cara. substituições, uma coisa que assim, até pode animar um pouquinho a gente, por mais que não tenha sido a coisa mais eficiente, o Brasil no final do jogo ele tava jogando com três zagueiros, né? Entra Bremer Lembrei ali, ele disso. começa a jogar pela esquerda, não vai muito bem porque ele não tá acostumado a jogar naquela posição, ele é mais zagueiro central, né? Eu ia falar, ele não joga no Mas. central, no. Ah, esqueci o time Não, na dele. Oh, Juventus, ele na é Juventus, mais. é. Joga mais pelo central. Então, assim, mas só da gente ver que teve algum repertório ali também foi um negócio que a gente pode tirar como positivo, porque o Tite, apesar de sempre ter ido bem na seleção, ele tem a fama de ser teimoso, né? Então Ele mostra é que teimoso. se precisar, tem como. É, eu tô vendo aqui as substituições que tiveram no caso do lado do Brasil, né? Saiu a primeira substituição do Brasil aconteceu lá aos 60 e pouco do segundo tempo. Saiu o Militão, entrou Daniel Alves. Foi uma Depois. substituição acertada, né? Porque o jogo tava É, o ganho, então Militão. assim, não precisava tanta É. marcação, e o Militão ele tá pendurado, né? É Foi, eu melhor acho você que foi garantir. acertado. Foi acertado. Depois saiu Danilo, entrou o Brenner, que até você falou que ele não conseguiu cumprir tanto a posição dele. Porque o Danilo também tá sacanagem, né? O bichinho tá fazendo o jogo dele. Ah, o cara, e também ele foi o outro que, entre aspas, estava improvisado, né? Ele não estava exatamente improvisado, ele joga também pela esquerda, mas normalmente ele é outro jogador da Juventus, quando joga pela esquerda, ele joga mais como se fosse zagueiro, né? Então, assim, em alguns lances você via claramente, quem ia na ponta fazer a marcação do cruzamento era o Vinícius Júnior, e o Danilo entrava na área para fazer essa cobertura. Também deu certo, né? Óbvio, hoje a gente só vai elogiar, não tem o que Só reclamar. vai elogiar também, né? É, depois tivemos. Saiu o Vinícius Júnior, entrou. Quem eu achei que ia entrar que era o Martinelli mesmo, que substituiu ele bem no jogo anterior, naquele jogo do time reserva contra Camarões. O Gabriel Martinelli não teve tanta oportunidade de se mostrar hoje. Mas é um jogador que, se for necessário aí para ser colocado, a gente tem alguém para cumprir a função ali, então isso eu fico tranquilo. E também eu acho interessante que a gente falar do Martinelli, porque ele é um cara que não, basicamente não participou do ciclo da pré-Copa, né? Não. 2018, 2022, o que também, assim, é compreensível que ele não teve muitas oportunidades, afinal, se a gente for parar pra pensar, sei lá, 2 anos atrás ele tava jogando no Ituano, ele tinha acabado de subir pro profissional e tava disputando a Copa São Paulo, né? Puta que Então é pariu, né? compreensível. Depois, quando ele já tinha se estabelecido no Arsenal, ele não vinha sendo convocado e surgiram os rumores de que ele poderia estar se naturalizando italiano para disputar a Copa do Mundo. Pra sorte nossa e dele, ele não fez isso, né? Mas é um cara que, assim, hoje ele é um reserva show de bola, que pode entrar, pode fazer diferença. Mas eu também vejo a CBF pensando nele para outros ciclos de Copa do Mundo. Quem sabe em 2026 aí ele vai ser mais importante ainda. Ele vai evoluir, né, cara? Ele tem que pegar experiência. Essa Copa, para ele, pô, ter jogado com uma partida incompleta, uma partida completa, e agora ter entrado no segundo tempo, cara, é experiência, que negócio é o que conta, cara. É igual no mercado de trabalho brasileiro. 85 anos de estudo, mas precisa de experiência. Então, é a expor da experiência. Teve mais Sim, fora não vai teve rolar. mais duas substituições que eu só queria comentar. Uma que eu Uhum. gostei muito que o Tite fez foi tirar o Alisson e colocar o Everton. Eu É gostei isso que eu ia muito comentar. da atitude dele de colocar o Everton para ele jogar um jogo de Copa do Mundo. Eu gostei porque o Everton foi nas Olimpíadas, porra, pegou aquele pênalti, depois o Neymar fez o gol que deu o ouro pro Brasil nas Olimpíadas. Então, eu tenho um carinho imenso pelo Everton, E é um que é um puta bom goleiro. goleiro. É um E puta do com goleiro. isso, todos os convocados entraram em campo, sem Todos nenhuma convocados. exceção. Não, isso é. Pô, parabéns, cara. É isso que eu queria que ele fizesse. E a última É, já era substituição para foi. ter acontecido antes, inclusive. Acredito que a ideia do Tite inicialmente era ter botado ele contra o Camarões, mas por motivos, né? Por motivos acabou não dando. Daí só tivemos a última substituição, que foi tirar o Neymar aos 80 do segundo tempo. Tirando ele, assim, dos últimos 10. Teve 5 minutos de acréscimo, 10, 15 minutos no final do jogo, colocando o Rodrigo. E aquele negócio, cara, 15 minutos, a Coreia já tinha feito aquele outro gol dela, Neymar tava também mostrou 4-1. que fisicamente ele tá dando conta, então eu acho que Ele foi consegue normal pra. É, não, ter aquele entrado para negócio, os poupar já que pro próximo entraram a jogo. partir ali dos 75 minutos, 80, não se dá pra falar assim com dados concretos como ele saiu, porque é um cara que jogou 15 minutos. Mas pelo que mostrou, eles seguraram bem a bola. E queria falar uma coisa, que a defesa do Brasil está boa, hein? Meu irmão, o que a gente tá roubando de bola, cara? O A que a gente tá defesa do conseguindo. Brasil, ela sempre foi bem compacta, sempre teve essa. Só que Porra, durante muito cara. tempo, o compacto que a gente fala é que os caras desciam a lenha quando era exigido. Hoje não. É. Hoje a gente tem uns zagueiros que sabem ser jogando, são extremamente técnicos, na parte da roubada de bola, como você falou, na hora de fazer a cobertura, os caras vão muito bem. E, cara, eu acho que também calando a boca de muita gente que tava falando que era um absurdo chamar o Thiago Silva pra Copa, que ele tava velho, Ah, e tá porra! mostrando que não, inclusive deu assistência hoje. Deu assistência. E, cara, ele controla aquela defesa com um punho de ferro, meu irmão. Tinha vez que o Brasil, ele tava bonito, que tinha um momento que ia três pra cima do jogador pegar a bola, cara. Cara, o Richarlison. Cara, assim, o Richarlison é um cara que eu tô admirando pra caralho. Por quê? Você vê o cara fazendo gol, foda, o cara sabe driblar, o cara sabe dominar a bola, aquela que ele dominou na cabeça. Ele trata bem a bola, né? Ele consegue fazer o jogo bem feito. Mas, cara, tinha vez que ele. Teve uma ali que ele quase pegou a bola do goleiro, meu irmão. Na cagada do goleiro, você viu? Que ele deu Vi. aquela esticada no pé. Essa recuada que ele dá para pegar a bola, para tentar dar um bote. Ele pega o jogador desprevenido. Porque o cara, pô, ele não vai esperar que o centroavante vai voltar para pegar. E não, ele vem, dá o bote, aproveita, pega o meio de campo, o cara joga pro Vinícius Júnior e eles vão para frente, vão continuando. Sim, só apontando aqui, o Richarlison, para mim, cara, até o momento, um dos melhores jogadores do Brasil. Assim, não somente fazendo gol, mas fazendo vários papéis no campo, atuando no campo. Igual eu falo que O Richarlison, a gente pode dizer que ele é o primeiro. Ele, quando o Brasil tá sem a bola, ele é o primeiro volante do time. Ele é o primeiro volante, que é o que eu Primeiro falei. do combate ali. Ronaldo foi o melhor, foi o jogador foda 2002. Mas o Rivaldo é o cara que atuou no campo inteiro e fez o jogo acontecer. Para mim, o Richarlison está sendo esse papel. Ele faz gol. Claro que ele faz gol, ele faz bonito. Mas ele tá fazendo todos esses papéis, e até de volante, igual você falou, porra, meu irmão. E fazendo bem feito, né? Eu falo. Você pode tentar fazer, mas quando você faz bem feito, é aí que você ganha meu respeito. É justamente o caso, por exemplo, do Gabriel Jesus. Na Copa de 2018, o Tite botou ele para dar esse primeiro. Tentar roubar a bola já no campo de ataque e não deu certo. Não, não deu insistiu certo, pra caralho. Nem um nem outro, nem de um jeito nem de outro. E não, hoje não. O Richarlison tem feito isso e, cara, e tá funcionando. O Richarlison, ele tem a presença no ataque. E mesmo tendo essa necessidade de desempenhar várias funções, ele tá conseguindo, ele tá respondendo fisicamente, taticamente, e também tá conseguindo fazer gol. Então é justamente o que se espera dele. Só queria falar aqui que o Roy Ken, sobre as dancinhas do jogo do Brasil. Eu acho desrespeitoso dançar assim toda vez que eles marcam gol. É desrespeitoso. Até o técnico deles fica envolvido. Eu não gosto disso. E eu não Senhor gosto de Roy você, Kane, irmão. Senhor Roy Ken, você foi um jogador meio de campo da Irlanda e hoje em dia é técnico. Eu digo pau no seu cu. Uma grande rola irlandesa no seu rabo. Senhor Roy Nossa, Kine. Que isso, cara? Senhor Roy Kine, Brasil? Você torce pra Inglaterra ser eliminada antes, porque senão a dancinha vai ser em cima de você, seu arrombado. Receba, porque o Brasil sempre foi isso. O brasileiro sempre teve alegria nos pés, e hoje a gente viu isso. Então, pau no seu cu. E para de pegar a mulher dos outros. E não vem na minha casa, senão eu como teu cu, tem. Que isso, cara? Mas pra mim ou pro Giovanni você tá falando isso? Não, pro Roy Kane. Ah, pro Roy Kane, ah tá. E você também fica ligeiro. E você também fica e ligeiro. E falar da Argentina na minha frente vai tomar ficar porrada. Ficar moscando, você vai ver. Vai ver também. Mas, tão felizão, tão comemorando, que coisa boa, né, cara? Então, sexta-feira também vamos estar aqui novamente, mais um podcast de Copa do Mundo. E querem começar a fazer o giro, Gabriel? Quer falar mais alguma coisa? Vamos puxar um girinho aqui então, né? Vamos ver o que qualquer aconteceu. Mais, qual que é a vinheta do giro? Giro do futebol! Brasil! Zum, zum. Cara, o giro vai ser um... Agora tende a diminuir, claro, porque chegamos nas oitavas de final. Não temos mais oito grupos para ficar comentando. Tem cara. 32 jogos. Não, eu queria... 32... No outro você foi no galeto, assim, pra passar os jogos. Pô, que era jogo pra caralho, meu irmão. É. Era um jogo assim, chimbinha, que não importava o cu com as carças. Começando aqui as oitavas de final, até o jogo do Brasil, ocorreram 6 jogos. Amanhã ocorrerão os dois últimos jogos que definirão a última dupla das quartas de final. Então nós podemos começar com Holanda e Estados Unidos. Holanda caiu fora. Holanda colocou 3 no bem botão do soccer. Muito bom. Bem venceu nessa partida. O soccer tá eliminado. Venceu bem, venceu bonito e se sobressaiu. O que a gente achou que realmente iria acontecer. Argentina e Austrália. Como a gente falou, a Austrália deu pressão na Argentina. Se não fosse aquele gol do Messi, que como sempre faz milagre, ainda a Austrália teria dado mais pressão, então pau no cu da Argentina. Cara, só voltando ali no assunto do jogo, se a gente for falar assim, jogo da Holanda e dos Estados Unidos, cara, o time da Holanda é um time legal, né? É um time que tem ali a sua proposta de jogo e tal, gosta de jogar com a bola e tudo, mas falta alguma coisa, né? Vamos ser sinceros. Falta. Falta parece, aquele cara pra que marcar. Falta o negócio. Mas seja o time dos Estados Unidos também, cara, é fraco. Não tem como a gente querer botar os caras numa primeira prateleira. Não tem como querer botar os caras numa segunda prateleira. Tipo, terceiro escalão. Mas resistiu bem, tentou fazer o jogo e tal. Cara, eu acho que assim... Eu vou falar bem baixinho agora pra ninguém me ouvir, tá? Vixe Maria. O time do soccer até que foi bem pro que se esperava deles. Exatamente. É, eu sinto uma dor no coração de ter que falar isso. É, realmente. Eu não esperava muito dos Estados Unidos. Eles resistiram, cara. Eles foram pra Eu cima. imaginava assim, que. Eu tava imaginando que ia. Já na fase de grupo já não ia nem passar, né? Então. É. Porque também o grupo deles, né? Não quer falar nada, não, né? É, era um Outro grupinho show que a mais. gente teve. Pode falar. Era um grupinho mais ou menos, né, cara? Tinha Inglaterra, tinha o Irã, né, que tinha um passado aí, como vocês comentaram, tinha uma questão histórica também envolvida nesse jogo, né? País de Gales também, que todo mundo tinha uma expectativa grande, né? É, exatamente. Tinha alguns times competitivos. Assim, tem que ver, né? Quando a gente tá falando em competitivos, obviamente a Inglaterra tava num degrau acima, mas se você pegasse os outros três, Irã, Estados Unidos e Inglaterra, obviamente, Irã bem abaixo. Mas aí, países de Gales e Estados Unidos estão mais ou menos nivelados ali, obviamente. Tem uns jogadores um pouquinho melhores no, na seleção dos Estados Unidos, mas. Também não é nada que ia sobrar em campo entre um e outro. Então, assim, realmente foi um resultado interessante para eles. Já, os Estados Unidos é uma seleção que vem crescendo ali nos baby steps, mas, cara, o importante é que o soccer não prevaleceu. Fim de papo. Amém. Fim Amém. de papo. Argentina, Austrália. Argentina 2, Austrália 1. Messi, como sempre. Com os pés dos milagres, porque o É, bichinho faz um Messi gol, mais né? uma vez ganhou para a Argentina, né? É, não pode. Que o time da Argentina, vamos aceitar, cara. É fraco, cara. O Cara. time, eu digo elenco, meu irmão, tá fraco, cara. Se não tivesse o Messi ali pra ser o cara pra. É aquele negócio, como diz, né? O Messi, quando pega a bola, não tem jeito, desencanta, né? O que o bichão faz com a bola, não. É aquele negócio, tem jogador, tem os caras bons, mas tem craque. O Messi. Eu sei, eu estou falando bem de um argentino, me dói o coração, mas não posso negar que o cara joga bem pra Ah, caralho. não, isso aí é incontestável. Né? Não tem como a gente querer menos, entre aspas, menos prezar o Messi, porque é o Messi, o cara não é um qualquer. A gente não As tá aqui bolas falando, de sei ouro lá, do não Di veio de sacanagem. Maria. Não estamos falando do Lautaro Martínez. É, cara, o É. Messi. E se você tira o fator Messi da Argentina, o time cai assim, escandalosamente. É, a gente teve uma situação. Agora na primeira fase teve uma situação parecida, O onde Neymar. o time perde o craque e, cara, o time diminui o rendimento, diminui, que é esperado. Mas não vira outro time agora, a Argentina, irmão. Se não, eu vou falar uma coisa aqui, eu acho que se não tivesse o Messi, a Argentina não tinha nem passado de fase, cara. Novamente, mais um ano acontecendo isso. Cara, ele deve fazer uma oração para ninguém quebrar o Messi, cara, porque puta que pariu, cara. Não, não, não. O Os Messi, caras têm o o. Papa, os caras têm o Papa, Gabriel. Precisa Porra, o só ter o Papa deve Papa. jogar bênção pra esse bichão, porque não tem jeito, O cara. Messi, quando o Messi sai do jogo, os caras já colocam ele dentro de uma geladeira. Que, cara, não Descansa. pode ter perigo. Imagina, Messi tropeça e entorta o pé. Porra, Não, Argentina chora. se o Messi, pô, acorda de manhã, bate o dedo na quina da mesa, os caras já entram em choque. Ele fala, ai, eu falo, ai o que, Messi? Ai, olha o que, calma. Calma, Calma, calma. respira. Respira, vou chamar a ambulância. Vou chamar um bolo aqui, é o doutor Geló. Cadê o Dr. Yolo? Passa a Vamos te levar marmita ali aí, pro centro de tratamento de São Paulo. Porra, velho. você não sai de lá daqui um ano, seu filho da puta. Bateu o dedo na quina da mesa, é aposentadoria. Aposentadoria. Cara, puxando aqui o próximo, que da onde sairia o nosso, né, adversário, já foi decidido Croácia, mas Japão e Croácia, 1-1 durante os tempos regulamentares e os extras, os tempos abás. E já vou falar, meu amigo, ó, não tinha um filha da puta que ensinou o japonês bater falta? Mas que Pênalti, caralho! pênalti, pênalti. Bater pênalti, bater falta, é da linha ali. Puta que pariu, meu irmão. Cara, Porra, não... o. Assim. tristeza, cara. O Japão, ele foi, acho que, uma grata surpresa, não só pra gente que acompanha futebol, mas eu acredito que pros japoneses também. É, óbvio, eu não tô aqui falando que os caras estavam naquele pensamento de, ah, nossa, que vier lucro, não. Mas assim, O time veio bem montado e tal. O técnico soube fazer uma tática legal, apesar de terem alguns jogadores que talvez pudessem ser mais aproveitados, mas querendo ou não, deu certo. A gente não tem como falar aqui que o time do Japão ele naquele momento seria uma zebra, porque os caras já... não tem como a gente falar que são uma zebra, porque assim, eles já tinham ganho da Alemanha. Uhum. Aí tem um acidente de percurso, perdem para Costa Rica. E logo em seguida ganha da Espanha novamente. Então, assim, é um time que veio preparado, mas zebra não ia acontecer duas vezes. Né? Então, é bem interessante esse fator. E no próprio jogo contra a Croácia, eles estavam. Conseguiram pressionar, foram para cima. Inclusive, foram eles que abriram o placar, né? Acabaram tomando empate depois. Então, eu vejo que assim, o Japão sai com uma Copa muito boa. Né? Obviamente, não teve nenhum resultado, não conseguiu um resultado expressivo, mas em desempenho, eu acho que tá legal para os caras. Aí realmente só faltou pênalti. Cara, e na hora da cobrança dos pênaltis, eles foram muito mal. Foram muito mal. Não só por terem errados, o goleiro da Croácia também foi bem, mas assim, você vê que eles bateram mal os pênaltis. A grande maioria foi bola baixa e perto do meio do gol, que facilita muito para o goleiro defender. É, realmente, cara, como você comentou, faltou isso daí, né, cara, pro Japão conseguir a classificação em cima da Croácia. E seria o nosso querido adversário, né? Agora... Mas agora vamos vingá-lo. Agora vamos vingá-los. Vamos vingar o nosso irmão japonês. É, puxando aqui mais para baixo na tabelinha, tivemos Inglaterra e Senegal. Eu chutei 4-0, por pouco não acertei. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu esperava um pouquinho mais a seleção de Senegal. Eu também. Eu joguei alto, mas depois eu me arrependi. Mas puta que pariu, eu caguei. Eu realmente assim sabia, eu já imaginava que fosse da Inglaterra, mas eu queria falar com o coração. Né, mas eu não acharia nenhum absurdo a seleção senegalesa sendo eliminada pela Inglaterra, mas assim, cara, faltou futebol. Vamos ser faltou sinceros pra aqui, faltou. Pra caralho, faltou. Eu acho que eles, mesmo sem estarem com o craque deles, a maneira que o jogo aconteceu hoje é difícil imaginar que, por exemplo, o Mané estando em campo teria tido um resultado diferente. Ou a seleção senegalesa praticamente não conseguiu se impor em momento nenhum do jogo e a Inglaterra passou como quis, basicamente. Sim, passou o trator. O próximo jogo aqui, descendo o último que a gente vai comentar, já que, infelizmente, o Brasil jogou hoje, então ainda não ocorreram jogos que é Marrocos, Espanha, Portugal, Suíça, mas a gente também pode dar as nossas opiniões em debates em cima. Mas o jogo da campeã, a atual campeã do mundo, França, contra a Polônia, 3-1. Cara. Eu ia falar que eu achei que ia dar França. Isso eu tava meio que. Tava escrito já que ia dar França. Não tinha muito. Ia ser uma surpresa se desse Polônia, né? Aí iria ser uma grande surpresa. É, exatamente. Tanto que assim, se a gente for parar pra analisar, a Polônia ela até que começou pressionando e tudo. Teve ali uns lances que acabou perdendo uns gols, mas, cara. Tava difícil mesmo, né? A gente não tem como querer falar. A Polônia ela teve um semi-teste, digamos assim, contra a Argentina, que teria mais ou menos a mesma proposta de jogo. A gente viu que eles não teriam força para jogar daquele jeito. E, cara, no fim das contas, deu a lógica. O time da França ele é mais forte, sim, que o time da Polônia. E aquele fantasminha que a gente tava, que eles poderiam estar com algum problema de vestiário, time desorganizado, alguma coisa. Acho que a gente já está na hora de admitir que não. Os caras estão vindo e estão vindo bem para ganhar essa Copa também. Pode ser que ganhe duas em seguida. Eu vou arriscar aqui, obviamente. Eu posso estar falando besteira? Posso. Mas, cara, eu acho que França na final vai rolar. Pode ser que a Inglaterra surpreenda aqui e consiga eliminar eles, né? Justamente o confronto das quartas de final. Pode ser que venha a Espanha e consiga fazer alguma coisa também, mas o time da França tá jogando muito mesmo com os desfalques que eles tiveram. Realmente, cara, a gente tá vendo uma França muito forte e eu acredito que seja uma forte concorrência para na China final, né, da Copa do Mundo, né? Mas vai ser muito decisivo esse jogo entre Inglaterra e França. Acredito que vai ser um grande jogo aí que vai definir um finalista para a Copa do Mundo. Só queria botar aqui. Ah, pode falar. Não, eu ia concordar com o host, né? Que toda vez que eu tenho a chance de concordar com o host, tem que fazer, porque não é sempre, né? É Bom, difícil, difícil. poxa, você já concordou umas 50 vezes comigo desde que começou essa Copa do Mundo? Acho que concordou. Então, só nesse do Porra! assunto. No assunto futebol, sim. Cara, eu imagino que vai sair um finalista daquele confronto. Eu imagino que um dos dois, independente de quem passar, vai bater na final. Assim como eu espero que do outro lado do confronto de hoje também. É, exatamente. Queria deixar aqui a mensagem que eu acabei de ver aqui no Twitter, que o Richarlison postou. Eu sei que é difícil estar aqui e você é o. Como foi difícil estar aqui pelo que você passou. Só saiba que você é o herói do povo. Sonny 7, o artilheiro da seleção da Coreia do Sul. Richarlison postou conversando com ele. E uma bandeirinha no Brasil, duas mãos se abraçando, se dando dadas de bandeirinha da Coreia. Esse é o nosso camisa 9. São companheiros de time, né? Ambos jogam no Tottenham. Cara, o Son, não dá para dizer que o Son foi uma decepção na Copa, porque teve muitos. Tiveram alguns jogadores que foram. Também foram mal e teve uma falta de jogo mais acentuada do que ele. Acho que na Bélgica, a grande maioria, inclusive. O Son não teve uma Copa muito boa, não, se a gente for parar pra pensar. Ele é um cara extremamente decisivo, já foi artilheiro da Premier League, mas hoje Alguém não tá vendo o apareceu em vídeo aí, campo, ó. quase. Não só nesse jogo, ele teve várias atuações bem apagadas e, cara, tá culminando nisso. Então, puxando agora, temos Marrocos, Espanha, Portugal, Suíça, que nós já tínhamos feito no podcast passado. O quais serão os resultados? Então, eles somente serão comentados na sexta-feira, após o jogo do Brasil. Então, o que a gente pode jogar em cima é das quartas finais que a gente já tem certas. Holanda e Argentina, sexta-feira. Dia 9, também no dia do jogo do Brasil, às 4 horas da tarde. Se o Brasil já passar ao meio-dia, Deus quiser, às 4 horas da tarde, ali até às 6, nós já definiremos quem será o nosso adversário na semi. Giovanni, resultado. No geral, ou eu não peguei ele? É Holanda e Argentina. Tá, Holanda e Argentina. Ah, cara. A gente tava falando aqui, né? A Argentina tem um fator Messi. É isso que pode fazer o jogo virar para o time deles. Mas o time da Holanda, ele é um pouquinho mais organizado, né? A gente não tem nenhum grande nome no time da Holanda, mas tem vários jogadores bem eficientes e taticamente eu acredito que eles consigam anular o Messi. A gente também fala assim, como se fosse o time da Argentina tá uma máquina e tal, mas assim, da mesma situação que a galera falava do Brasil, que só pegou time pequeno, só pegou time fraco, cara, a Argentina também. Time mais forte que eles pegaram na Copa foi a Polônia, que fez um jogo ridículo contra Porra. eles. Então vai ser basicamente o primeiro confronto real que a Argentina vai ter. E, cara, eu vou falar uma coisa, eu acho que se eles não começarem ganhando, vai dar Holanda. O que eu acho? Eu jogo já concordando aqui com o rosto Giovanni que eu falo, se o pé milagroso do Messi não tiver efeito nesse jogo, meu irmão, a Holanda vai meter-lhe a pica. Host, pode puxar aí também a sua opinião. Cara, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Eu acredito que não acredito que as duas equipes, eu não vejo a Holanda como uma seleção forte. Não acredito que a Holanda, assim, ela vai ser forte, mas eu acredito na classificação da Holanda Por um fator assim, não porque não gosto da Argentina, mas eu acredito na classificação da Holanda, porque a Holanda é mais time que a Argentina. Mas eu acredito que não vai ser um jogo tão simples assim, vai ser um jogo agoniante, aquele jogo assim que não vai sair gol para os dois lados, então eu aposto num 0-0 e a Holanda nos pênaltis vai bater a Argentina, para ser aquela derrota bem dolorosa, assim, que é aquele pênalti maldito, o Messi erra e aí cagou tudo, e o cara vira o vilão da Argentina. Cara, eu vou um pouquinho diferente. Eu não acho que vá pra pênaltis nem nada. Eu acho que vai dar 1-0 Holanda. Vai ser um gol só no jogo, comecinho ali. Vai ficar nisso. É aquele restante de jogo pegado, cu na mão de ter empate, vai É, acabar lá com aquela história, acréscimo os no segundo caras tempo. cruzam a bola e todo mundo sobe. Aí aquele desespero, o cara vai dar o bico pro outro lado e vai ser E isso. depois o restante do jogo é o Messi tentando fazer a porra do gol, a Holanda se É o fechando. Messi fazendo a É. jogada inteira sozinho, toca Porra, é o chuta Messi pra cruzando no fora. esca... é o Messi fazendo escanteio e voltando para cabecear, é aquela porra. E o time do Holanda fazendo que nem suíço, vai jogar os 11 na área depois de ter um gol. Zonas na área, exatamente. Esse vai ser o jogo. É, cara, é o que eu acho. Se, o primeiro que lançar o gol, meu irmão, é os 11 na área, não passa mais nada, não passa nem vento. Como diria o Galvão, tem muita perna ali. Tem muita perna. Muita perna aquela porra. Puxando pro outro joguinho, esse sim, com o nosso coração dói, fica feliz, mas também dói, porque vai ser uma tensão no caralho. Sexta-feira, dia 9, a meio-dia, Croácia e Brasília. Coração e razão, Giovanni. Coração com. Cara, dessa vez eu vou falar que eu acho que a coração e a razão eles estão meio que juntos. Tô Obviamente, né? O meu equilibrado. desejo era ver o Brasil fazer 5, 6 na Croácia, mas não acho que vai ser o caso. O meio de campo da Croácia, ele é um meio de campo bem físico, os caras têm bastante posição. Mas ainda assim, eu não acho que a Croácia tem time para eliminar o Brasil. Obviamente que pode acontecer, mas numa situação normal, eu acredito que vai dar uns 2-0 para o Brasil, não vai ter muita dificuldade. O Brasil provavelmente vai, como vem sendo nos outros jogos, vai propor jogo, vai jogar com a bola. Mas se eu pudesse chutar, eu diria que vai ser um jogo parecido com o da Sérvia. Aqui eu estou com a TV ligada passando aqui no canal do futebol. Estou revendo o gol do Vinícius Júnior, meu amigo. Bateu Que bem. cruzamento, hein? Que cruzamento, hein? O pênalti do Neymar também. Ô, categoria do caralho. O gol do Pombo aqui também, rever de novo. É mais bonito ainda, cara. Caralho, meu irmão, olha. Ai, caralho. Foda-se, é o Pombo. E o Tite fazendo pombo. E o último gol, eu lembro. Tite mandando pombo e Tite mandando pombos inglesinho mordendo as costas. Dentro das costas, meu irmão. E esse gol do coreano, fala nada, hein? Mas que puta de um golaço, hein? Pô, mereceu pra caralho, cara, ter feito esse gol. Parafraseando, nosso querido mandou um pombo sem asa. Mandou um pouco sem asa. Eu vou jogar, cara, Brasil e Croácia. Cara, 2-1. Ainda vou dar um gol pra Croácia, mas vai ser aquele golzinho ali no final do segundo tempo, sabe? Aquele, pum, aconteceu o gol. Naquele momento, opa! Segura, segura na cadeira. Esse jogo eu vou estar vendo no serviço. Os vizinhos que enfiam os dedos no rabo, porque nós vamos gritar que não ser tardado. Mas, Padrão, porra! né? Padrão. Vai ver o Último RH de São jogo. Paulo, vai ver lá. O RH Porra! vai vir de São É, Paulo. o Meu irmão, o RH de São último Paulo. jogo que eu vi na empresa, eu fiquei sem voz no dia seguinte, cara. Eu tava um Isso. pato rouco. Foi Suíça e Brasil, cara, meu irmão. Se naquele jogo eu fiquei rouco, imagine nesse. Eu vou perder a voz uma semana. Host, quanto você acha? Cara, eu vou concordar com o Giovanni, que eu acredito que a razão e a emoção ela vão andar junto. E, cara, com todo respeito, 5-0, 1-0, a classificação é o A importante, né? classificação é a mesma. Não tem, cara, como a gente querer dizer assim, não, vai, o Brasil vai chegar, vai destruir. Porque foi a finalista, foi a segundo lugar na última Copa do Mundo. Eu acredito que vai ser um jogo que vai ser fechado no tempo regulamentar, mas eu vou colocar 2-1 Brasil, cara. Eu acredito que a Croácia, ela não vai ser uma Coreia do Sul, mas eu acredito que a força técnica do Brasil é muito superior. Eu acredito que o Brasil vai conseguir passar por esse desafio. 2-1 Brasil. Brasil. E o último jogo que a gente pode comentar aqui, qual vai ser o resultado? É o jogo mais complicado de se comentar que é Inglaterra e França, dia 10, às Sim. 4 horas da tarde, no sábado. Eu tenho Esse jogo opinião diferente. realmente Polêmica. é um jogo que, para mim, qualquer lado pode ganhar. Porque ambos têm suas forças e suas fraquezas. A França, claro que tem. Não podemos negar que tem o Mbappé. E Quem viu o jogo. Griezmann. Quem viu o jogo França e Polônia viu esses três no ataque? França, Griezmann, que era outro. Ah, me fugiu o nome dele. Eu sei quem é, mas o... Você sabe, né? Que foi o trio de É. ataque desse jogo da França e Polônia. Grandíssimo, Giroud. Giroud. Giroud. A gente viu que os caras sabem fazer. E a França tem essa Isso sem o força. Benzema, né? Sem o Sem o. Benzema. Como diria Rica Perrone, graças a Deus, Papai do Céu, ajudou no quê? Imagine segurar esse. Imagine um Benzema junto. Ah, meu Deus. E a Inglaterra, que também não tá jogando mal. Claro, a Inglaterra, como a gente tinha comentado, não pegou times de grande força e expressão, mas também vem fazendo um futebol consistente. Não vem jogando que nem uma Polônia, que jogou um futebol pífio contra a Argentina, e daí contra a E França outro teve. futebol picha contra a França. Decidiu contra a França jogar alguma coisa, mas também é dedo no cu e putaria, não adiantava mais, né? Tinha que ter feito isso na fase de grupo para não pegar a França agora, né? Então, cara, eu vou jogar na França. Porque eu tô jogando na certeza. Os caras são campeão do mundo, o peso da camisa tá forte. Eu não consigo falar o resultado. Cara, pode ser 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, 3-1. Cara, vai ser de momento de jogo e de como vai estar a emoção no momento da partida. Mas eu tô jogando na vitória da França. Host, quem você acha que vai? E se quiser falar o resultado, claro. Aí eu discordo de você, né? Claro, porque eu entendo também que o jogo vai ser muito complicado, né? Eu já acho que esse jogo vai ser a despedida da França da Copa do Mundo. Eu já acho que a Ó, Inglaterra tá. Eu acho que a Inglaterra tá com um futebol mais consistente. Eu acho que a Inglaterra joga muito melhor. Tá jogando, para mim, é um futebol extremamente técnico, de top posse de bola. Tem o Harry Kane, que é um grande jogador. Tem nomes aí de futebol. Futebol inglês. É um futebol que a gente acaba conhecendo porque Premier League sempre tá passando, então é um futebol de alto nível. Eu aposto, eu não, eu vou num placar mais tipo, não 3-2. Eu vou colocar 1-0 Inglaterra. Eu acho que a rainha, acho que o país da rainha aí vai ganhar da França. Acho que os franceses vão voltar para casa. como Cara. diria, football's coming home. Os ingleses É, estão falando isso. sim. God save the Queen. Olha, a Adele aí, ó. The King. Agora é The Ah, King. The King. Ah. Eu vou ser ousado aqui. Eu vou falar um negócio que a galera vai chiar. Eu acho que vai dar uns 3-1 pra França. Receba. Por quê? Tem vários fatores. Assim como aqui no Brasil a gente fica preocupado caso de Brasil e Argentina na semifinal, para os caras é a mesma coisa. França e Inglaterra são os dois rivais, né? Então assim tem toda essa questão regional. E só que o time da Inglaterra é um time que consegue ser bem conciso no ataque. Então assim, por que que eu estou achando que vai dar uns 3-1? Ah, eu imagino que a Inglaterra lá abre o placar, consegue fazer um gol logo no comecinho, como tem sido no, nos jogos. Mas nisso depois a França entra no modo frenético, né? Então vai empatar e vai desestabilizar a Inglaterra. Eu imagino que sai mais dois aí, né? Jogadas de velocidade que justamente para a defesa inglesa vai ser um problema porque a defesa não é tão rápida assim. Então vai depender muito de se impor, né, na jogada física e na No posicionamento. Só que, pô, botar uma bola nas costas do Mbappé não vai pegar. Então, acho que a gente acaba agora aquele nosso giro da Copa. A gente vai fazer Exatamente. esse giro novamente na sexta-feira com o Brasil na semi. E Foco. aí, da Foco. semi para final, vai ter o especial da Copa, né? Que aí vai ser, por exemplo, a gente vai ter dois especiais seguidos, né? Que vai ser o domingo agora, o especial de Natal, que sai no dia 25 de dezembro. E no outro domingo já é a final da Copa, né, Gabriel? Se eu não tô me enganado. Isso? É, Dia nós 18? estamos. Se o Brasil passar das quartas de final, foco, que joga dia 9, o próximo jogo será Terça-feira. terça-feira, dia 13, E e a aí, final domingo. seria um domingo. Seria domingo, meio-dia. Então, se aí, por exemplo, o Brasil foi pra final. Já vamos ter esse especial, porque eu já vou ter que, claro, eu não vou marcar se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, porque aí não vai dar tempo de eu organizar o negócio, né? Então, por mais que, claro, Deus, não, ninguém quer isso, né? Se o Brasil, dependendo se ganhar ou perder, a gente vai ter esse especial da Copa do Mundo, caso o Não, Brasil não, vá pra não, não, final. peraí, Não, peraí, não, não. peraí. Calma aí que eu vou bater na Foda. madeira aqui. Oi. Cara, fala que o Brasil vai perder, porra. Não, quer dizer assim, se o Brasil independente, se o Brasil ganhar ou perder, o Brasil Não, tá na final, vai ter um não, não, não, não, não, você especial. não fala essa palavra aqui. Não, eu só Perder, quero dizer. não. Não, é que eu quero dizer o seguinte, que se o Brasil, por Caso o exemplo, Brasil não ganhe, caso o nem Brasil usa essa não ganhe a palavra. final da Copa do Mundo, tipo, vai ter o especial do mesmo jeito, porque, tipo, eu não vou conseguir, tipo, ó, o Brasil ganhou agora, como é que eu vou organizar todo um esquema para mim chamar as pessoas, tipo, num dia só eu não vou conseguir, entendeu? Vou ter que estar organizando isso, tipo, vai ser terça-feira a semifinal, você falou, né, Gabriel? Terça-feira. Feira, dia 13. Isso, aí, tipo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tipo, tem mais dias para mim organizar esse podcast, que aí eu quero chamar mais pessoas, tipo, não só chamar a galera que gosta de futebol, chamar a galera pra zoar aí, né? Tipo, aí Cara, zoar, falar. brasileiro. É, brasileiro, Brasileiro. chamar a galera, né? Então, tipo, no, se for, por exemplo, no dia, eu vou tipo assim, se for, ah, o Brasil ganhou no dia, tipo, no dia fica muito corrido, porque, tipo, você tem que correr, você tem que chamar, ver se o cara responde e tal. Mas nesse domingo agora, nós vamos ter o especial de Natal, pra falar do Natal, né? Já aí eu vou. Tô convidando as pessoas, aí algumas pessoas, os streamers já confirmaram, alguns lá, para ir pra gente gravar o nosso especial de Natal, né? Então esse domingo é especial de Natal, dia 18 especial da Copa do Mundo. Então vamos ser aí dois especiais seguidos aí, né? Claro, o da Copa do Mundo sai antes, do Natal só sai no dia 25 de dezembro, mas a gravação é nesse domingo. Pode prosseguir lá, um momento capcioso, então. Momento capcioso! Bom, antes eu quero saber a opinião de vocês, antes de começar. O que você achou das figurinhas, Giovanni? Tá, que a gente vai postar? Vai dar um spoiler assim? Não, é que quando postar já vai ter saído já no Ah, tá. Instagram. Eu vou postar no Instagram as figurinhas. É para divulgar, né, o portal de GIFs lá. Eu fiz como se fosse a figurinha, como se a gente fosse figurinhas da Copa do Mundo. O que você achou? Curtiu? Tá, já vou botar de perfil no Reddit. Aí Assim que o meu sim. Reddit voltar a funcionar, dona empresa Reddit, porque eu tô logado e o negócio não reconhece que eu tô logado, eu não consigo fazer nada no meu perfil nem ver as comunidades. Que isso, cara? Tem que cair o Caraca, sério? recado. Ô, louco. Ah, Ah. cara, o Reddit sempre foi bugado, isso a realidade é essa, E né? Dessa vez eu bugou mais que o você normal. pegou as skins da Copa do Mundo do Reddit? Eu peguei, acho que da Inglaterra. Ah, peguei a do Brasil, né, pô? Ah, mas dá pra pegar do Brasil? Não tem que pagar? Não. Ué, a minha só liberou da Inglaterra pra mim. Oxi. Eu só tô com a skin da Inglaterra lá, que tá Se com a. fosse da Eu Argentina, ia eu duvidar. não sei dizer. Da Argentina ia ser complicado, né? Ah, Essas não, da ideias. Argentina, nem que estivesse doando ia aceitar. E você, Eu só Gabriel? queria passar a notícia aqui que casos de infarto aumentam durante jogos da Copa. E isso é verdade, porque eu quase infartei. Pô! Ah, Um jogo é. de sexta, principalmente, vamos fartar. E existem pesquisas também que foi comprovado que os casos de violência doméstica na Inglaterra aumentam em dias de jogos da seleção. Nossa, E cara. em caso de derrota, quase duplicam. Ah, inglês bêbado bate na mulher pra descontar a raiva, né? Que isso? Calou, Então, que loucura. ó, é por isso que eu falo, cara. França e Inglaterra, não importa quem ganha, o mal vai vencer. Ah, meu irmão, vamos pra semi, parceiro. Vamos passar suas Vamos quartas, passar. desculpa. É, jogo por jogo, né? Vamos pensar primeiro Jogo nas por jogo. partes. Não, jogo por jogo, emoção por emoção, É. fazendo aquela minha fezinha de sempre, seguindo, fazendo E a tudo. próxima podcast, quando for Brasil, Argentina, o Silvio tem que estar aqui com a gente, né? Se for Brasil, Irmão, Argentina. irmão, se cair Brasil e Argentina e Brasil ganhar. Cara, se você acha que eu e o Giovanni estamos malucos, se você vê um Brasil ganhar de uma Argentina, Ultranacionalista. se você vê um Bra se a Argentina já perder e não passar pra semi, você já vai ver eu e o Giovanni maluco na sexta-feira, porque a Argentina já vai ter jogado, em primeiro lugar. Mas se chegar a ir à semi e ganhar na semi, Deus quiser, dia 13, cara, você pode. Não precisa nem gravar, porque não vai ao ar. A gente vai estar tá xingando todas as gerações da Argentina desde o seu nascimento até agora. Que isso, o Gabriel tá violento hoje, cara. Xenofobia vai O estar tá como? Gabriel. Não, o Gabriel é Ah, verdade. mas é argentino. Pau no cu. Aí, Branco e azul. usou branco e azul, eu dou bicuda. Aí uma idosa, eu dou na nuca. Que é pra acabar. Ó, eu vou dizer uma coisa, que se eu postar e sair esse podcast no ar aí, eu tenho que dar uma censurada aí, porque senão a gente não vai capotar a gente aí, né? Derrubar a gente do ar. Porque eu vou falar. Porque argentino só dá porrada, não consegue ganhar nada na habilidade. Exatamente, só vai ser aquele jogo de carrinho, de caatinga, né? Caatinga. Puta, imagina, cara, filha, se for essa porra, eu já digo, Neymar, bota uma placa de ferro nessa canela. Neymar vai ter que se preparar, porque vai ser jogo de MMA. MMA, irmão, só fala pro Casimiro, se ver o argentino vir pra cima, dá um grito, que ele já vai cagar nas caras, o Casimiro tá sendo louco. É aquela coisa, que seja o Casimiro, o Fred... O Paquetá, quem for. Cara, se o argentino chegar naquele primeiro minuto e acertar a canela do Neymar, alguém tem a obrigação moral de chegar dar um carrinho no meio. Bem no meio. Ali. Ah, mas vai tomar cartão, foda-se. Ah, tem que dar o recado. Quebra no meio. Não vai deixar barato, não. Não vai ter mas o Ney levantou. O Ney levantou, mas nós não vamos deixar o Messi levantar. É fair play, né, que a FIFA chama, né, quando é que é o futebol limpo. Não, o pau do fair play. Foi o pau do cu do fair play. Não vai ter fair play. Se derrubar o menino Ney, nós quebra o Messi. É, você tá brabo? Eu tô brabo. Se o Casimiro chegar com vontade, ele quebra. Não, precisa nem ser. Não precisa nem ser o Neymar. Pode quebrar qualquer um. Se for o Vinícius Júnior também, vai ser o Carlinhos. Ah, também. Não, principalmente o Vinícius Júnior, né? No de Maria. Ele dentro por dentro. Exatamente. Mas, assim, e você, Gabriel, primeiro? Gostou da figurinha lá também? O que achou? Gostei da figurinha. Vou alterar do Skype. Pretendo também alterar do Discord. Só não fiz ainda porque eu tenho que logar. Não, tranquilo. Mas curtiu. Curti, claro que eu curti, minha foto. Oh, não, é que eu sempre fico preocupado, né? Eu gosto do feedback das pessoas, sempre, tipo, legal, tal, né? Porque essas figurinhas aí eu fiz com o modelo da figurinha da Copa da Panini, né? Como é que tá o álbum da Copa, Gabriel? Eu te perguntar isso. Ah, parei, né, pô? Não sou rico. Mas tá comprando quando for? Esse que é o negócio. Ah, né? Eu comprei lá no começo e parei. Isso, cara, depois de um certo ponto é só na base da troca mesmo. No torrent está lá, baixar todas as figurinhas da Copa em alta qualidade. Você só manda imprimir. Eu fico, legal aí, ó. Só pegar o papel e mandar imprimir. Que legal. Uma grande dose de foda-se pro cara que faz isso. Mas enfim. Mas um álbum desse da Copa tá valendo uma graninha boa, hein? Completado, né? Tudo bem que o cara vai dar um rim, né? Pra completar, né? Porque é muita figura. Você deixa o rim e recebe de troca uma Havaiana. Exatamente. Mas tá, eu. Vamos supor aqui que o Gimito vira um álbum de figurinha, né, Gabriel? Cara, eu sei que você ia falar, supondo que o Brasil perdesse. Você ia tomar. Eu saía da cal agora. Não. Meu irmão, eu dei uma gelada aqui, seu irmão. Não, capaz que eu falei isso. Não, aí não ia ser capricioso. Aí ia ser momento. Não ia nem ser capricioso. Como é que ia ser, Giovanni? Ia ser momento. Momento. Agressão. Agressão. Fora de si. Momento com o rosto completo. Não ia fazer isso. Mas assim, a gente tá falando hoje, a gente vai fazer a arte desse podcast vai ser a. É que tem a figurinha Team, né? Que é a figurinha dos times, e tem a figurinha das Legends, né? Da Copa, né? Então, a figurinha Legend é uma figurinha. Você já deve ter pegado uma Legend, né, Gabriel? No álbum da Copa. Alguma figurinha rara, né? Não, pô, não tem dinheiro. Não, mas se às vezes abrir um pacotinho lá, vem uma rara. Isso... Não, mas qual Legend? Aquela que vê os jogadores lá? Aquelas especiais? Tem assim, eu tenho aqui o template da Team. E tem o da Legend, que é aquela figurinha tipo do Mbappé, que é tipo aquela figurinha especial, que acho que não é do álbum da Copa. Essa é difícil pra caralho, já, tomar no cu. Então, eu tenho a arte desse podcast, que tem. Se todo podcast tem uma artezinha que eu faço, né? A última foi do Brasil Camarões, tudo. Essa vai ser tipo uma figurinha Legend, só que em vez de ser um time, vai ser o logo do Gimito no meio. Então, o momento capcioso, eu vou fazer homenagem a essa questão da Copa, né? Que é sempre uma febre, né? O álbum de figurinhas da Copa. Então, Gabriel, vamos supor que o Gimito vira um álbum de figurinha, né? Então, cada figurinha lá, cada figurinha representa um convidado que a gente entrevistou durante todo esse tempo. Qual que você definiria que seria uma figurinha Legend pra você? O quê? Ah, tá. Alguém que seria Regis? Legend, isso. Quer ficar uma figurinha especial que você pega, assim, rara. Quem que você acha que seria a figurinha rara do Jimito? Dos convidados, assim. Pode ser dos convidados, pode ser dos hosts também. O que você achar, assim, que é o Legend do Jimito, assim? Que você acha que, tipo assim, uma coisa assim que você... Pô, aquele podcast tava massa, acho que aquele convidado era um Legend. Quem que você acha? Cara, pela piada, não é o host, pra ficar tranquilo. Pela piada, aquela streamer que participou que ficava falando que via velhos pelados, cara, aquela piada eu adorei repeti-la em uns quatro podcasts. Cara, eu repeti aquela piada quatro podcasts seguidos, cara. Que, é a Luana o nome dela. Luana. E aquele é pessoal dela. Participou, cara. Só pra ela ter trazido esse assunto retardado e eu ter feito piada com esse assunto retardado, pra mim é foda. Foi foda. É, Luano, é que assiste filme, é que assistia coisa coreana, né? Essa, né? Que você tava se referindo. Isso? É, que falou. É, que ficou trazendo. Ah, eu vejo o negócio de Casa Assombrada lá no Japão, velho pelado. Cara, eu revejo esse podcast toda vez, cara. O casco bico das merdas que eu falei, cara. Foi muito bom. Eu lembro por causa disso. Então é a Luana. Então, é a Luana o nome dela. Ela é streamer. Então a Luana é a Legend do Gabriel. Interessante. E você, Giovanni, quem que você definiria que seria a sua Legend aí do Jimmy, sua figurinha Legend? Minha figurinha Legend. Se você falar que sou eu, cara, vai ser muito sem graça. Entendeu, né, Giovanni? Eu puxei um convidado pra fazer a tabela, agora é tua. Cara. Eu ia falar do Chupetinha, mas. É, como o host mandou essa, eu vou falar que é o host então, Legend. Por que eu, Giovanni? Mas eu, todo mundo sabe o que é. Ah, tudo bem. Eu fico honrado por ser um Legend. É, eu fiz a minha figurinha em formato de Team, né? Vou depois mudar ela pra Legend. Então, só pra... Você sabia que a Panini tem um álbum pra você, um aplicativo pra você fazer as figurinhas, né? Você paga R$50 depois pra ter ela, né? Olha que legal, né? Mas aí eu fiz na marra mesmo, né? Mas a Panini tem uns aplicativos, tem umas coisas bem legais dela de figurinha, né? Que ela mexe com figurinha, né? Álbum da Euro, álbum da Copa. Mas a minha Legend, cara, acho que você já sabe qual é, né? Ah, não. não, eu não vou fazer por repúdio, cara, mas a minha Legend, cara, eu vou colocar aqui que... Eu quero que quem entenda essa mensagem. Caraca, a gente age, cara, se ela viesse aqui, ela ia ser a Legend, cara, a Uber... Não, só abra a sequência de imagens, quero ver se você entende. A Uber, a Pizza, qual a última imagem? Não, mas essas aí não é, tipo, tem que ser um cocara que a gente entrevistou durante todo esse tempo, né? Tipo, cara, não. Tem a Uber, a Pizza e um pinto. O pinto do rosto é Legend Márcia. Puta que pariu. Caraca, isso. Pinto do rosto. É. Tem que fazer um gif do meu. Tem que fazer um gif de uma pizza e subir num pinto, assim. É, porra, ia ficar sensacional. Caralho, achei que você ia fazer um gif de você subindo, abaixando a pelinha do pinto. Essa é uma merda. Eu fiquei. Por um momento eu fiquei levemente consternado. Um beijo no OnlyFans. Gif da minha punheta. Porra, ia vender pra caralho, cara. Literalmente. Cara, as figurinhas da Copa do Mundo é uma coisa que marca toda a Copa, né? É uma questão que é uma questão, assim, muito legal que toda a Copa do Mundo tem. E é a época que a criançada vai nos shoppings. Porque a Copa do Mundo não é só o jogo, né, da Copa, né? Tem várias outras coisas que acabam... É todo um comércio em cima da Copa do Mundo, né? De camiseta. Ah, a Copa é um momento. É um momento. Agita o comércio, agita bares. Então, é um evento que gera também muita... Muito lucro para isso daí, né? Até para os próprios vendedores ambulantes também, que vendem camisetas, vendem boneco, aí coloca a camisa do Brasil. Então é um evento que gera muita coisa, assim, nesse sentido. Bom, então, sexta-feira, 8h30 da noite, pesada. Vamos estar aqui de volta? Feliz? Com certeza. Então é isso. Esperamos aí. Esperamos que sim, né? Não. Vai ser. Foco. Né? Foco um jogo de cada vez. Brasil e Croácia, próxima fase. Torcemos muito pela nossa seleção, vamos estar aqui, quem sabe zoando o Ivo, falando como vai ser um Brasil e Argentina, quem sabe, ou não, né? Ou zoando o Ivo, porque a Argentina foi eliminada, né? Pode ser isso também, né? Quem sabe. E falar também do nosso próximo podcast, então vai ser sexta-feira às 8h30 da noite, Brasil e Croácia, uma resenha da Copa. E aí, no domingo, nós, dia 11, né? Se eu não tô me enganado, a gente vai estar aqui gravando o nosso especial de Natal, né? O Natal tá chegando, né, gente? Não sei se sabe, a gente já tá em dezembro, né? Então é época de Natal, época aí de muita comilança, muita coisa, né? Vocês comem bastante no Natal? Vocês O comem rosto ou não? provavelmente come. Não, eu não como não, cara. Pior que eu não como no Natal, cara. Não, o que que tem? A gente come Não, bastante no Natal, cara. Não tem como dizer que não. Vai lá a na praia, gente. lá. Não, Não, a peraí. gente. Não, todo ser humano. Ah, você também tá Nem a louco. Mamãe Noel Astronômico. passa batido pro rosto. Nossa, É, ixi. Mamãe Noel vem. Vem aqui, garoto. Feliz Natal. Que isso, cara? Não, eu não sou, não sou dessas coisas, não, cara. Eu sou o cara mais humilde possível. E assim, é uma questão, cara, que o Natal é uma época que marca, né? E pode ser que o Natal seja um. Ó, o cara acabou de falar pra mim aqui: oi, não deu, tava em reunião. Falei, legal, Porra, né, não cara? Pô, acredito. mas. O cara, no final, agora o cara manda mensagem. Tudo bem. Mas assim, gente, é o. Talvez seja o último podcast que vai sair no ano de 2022. Então a gravação vai ser no dia 11, né? A gente vai estar aqui juntamente, se Deus quiser, com o Chupetinha, com. Companhia limitada de nossos amigos aqui, streamers, com a menina que o Gabriel tanto gosta, né? Que eu acho que vai rolar um clima entre vocês dois aí logo, logo, né? Não tô Que? falando nada. Ah, e Ah, oh, tá te yes. metralando lá. Tá te Quem o metralando. retardado? Ladindong dong. Quem será? Vamos ver. Não sei, você acabou de falar que gosta de uma certa menina e coisas estranhas aí, né? Mas tudo bem. Ah, porra! O Caralho! Gabriel fica Vocês, bravo. eu sabia. Cara, na hora que eu falei, eu não vou falar porque eles vão achar outra coisa, mas vocês são os filhos da puta. Não, mas tudo bem, tudo bem. Vamos ficar só de observação, né? Aham. Mas Pode dia deixar que eu não 11. vou fazer cantada ao vivo, né, Rússio? Mas eu Seus não fiz. olhos. Seus olhos, a Não, flor mas. dos Olha lábios. só, começou a pelar. Começou a Olha isso. apelar, começou a apelar. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Dia 11, então, nosso especial de Natal. Vamos estar recebendo uma galera legal aqui. E, gente, no com a toquinha de Natal, né, Giovanni? Toquinha de Natal. Toquinho de Natal, pô. E. Detalhe, no episódio de Natal do ano passado, foi onde a gente conheceu o Chupetinha, não sei se vocês lembram. Natal do ano passado marcou a estreia do Chupetinha no Gimito, né? Então, Estreia do faz um ano, Chupetinha. estreia o Chupetinha estreou num especial de Natal. E ele vai, tomara a Deus que ele esteja aqui de novo com a gente, né? Eu vou ver com ele se ele pode no dia 11, né? Mas, se Deus quiser, ele vai Falando estar. da Kombi da Tia Gorda e tudo, pô. Sim, com Tá bom. certeza. Quero a experiência full chupetinha. O Chupetinha. Vamos Opa. torcer que sim, vamos torcer que ele esteja no dia 11 e também no dia 18, que se... vai estar, tá, isso aí, não vamos cravar aqui, vai ter esse especial da Copa do Mundo e também vamos estar com uma galera aqui legal. Aí também não só para falar de jogo, aí vão dar aquela zoada, né, cara? Falar do jogo, dar aquela zoada também com os argentinos. Aí pode xingar até a mãe do Messi. A avó do Messi, o cachorro O do Messi. Messi, o Messi também. Então aí pode, no dia 18 pode tudo. Então, esses são nossos próximos podcasts, né? Então, a princípio a gente tem esse marcado. Ah, detalhe, antes que eu esqueça de uma coisa. Dia 11, especial de Natal. Dia 17 a gente tem entrevista com um músico que faz trilha sonora. Gabriel, se eu não estou me enganado, é Gabriel o nome dele também. A gente vai estar entrevistando ele aqui também. E ele faz trilha sonora, assim, ele é um músico, cara, bem bacana o trabalho dele. Então, no dia 17 a gente entrevista ele. E no dia 18 tem aí a final da Copa do Mundo. Beleza, meus caros? Deus. Então, nosso nos encontramos na sexta-feira, Brasil e Croácia, aí, próximo podcast. Amém. Chique.